O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo, que divulga a ciência, trilogia analítica, desenvolvida pelo cientista Norberto Kepp. Eu gostaria de comentar aqui com os senhores brevemente um fato, né, que aconteceu da renúncia do nosso Papa, e muitos se perguntam qual é o destino que a Igreja vai seguir daqui para frente, posto que muitas pessoas estão apresentando problemas que criaram um impasse na situação para a humanidade. E até mesmo uma certa divisão interna dessa instituição sobre que orientação deveria ser seguida daqui para frente. Problemas muito sérios que afetam o interior e a vida social dos seres humanos, e que, por uma dificuldade de se lidar com o assunto, então chegou a esse nível assim de extremo do nosso ex-Papa Bento XVI fazer a sua renúncia. Bom, eu gostaria hoje de colocar aqui para os senhores uma frase do livro de Norberto Kepp, A Libertação da Vontade, porque Kepp trata justamente de assuntos que são de interesse fundamental, inclusive das religiões, porque os religiosos se deparam com o problema da patologia do ser humano, que eles chamam de pecado. Então, lidar com o pecado representa diretamente lidar com a patologia do ser humano. Portanto, as instituições religiosas deveriam dar muita atenção a essa ciência que o Dr. Kepp desenvolveu, a trilogia analítica, que é o único método de psicoterapia e de psicossociopatologia, que trata da terapia ou da patologia individual e social, aceitando e incorporando, unificando os elementos da teologia. É um momento, foi chegado, que a igreja, a teologia, vai fazer não só uso da filosofia, como vem fazendo, mas terá que fazer também uso da ciência correta. Não da ciência invertida, como ela tem sido até hoje, mas da ciência desinvertida, que Norberto Kepp desenvolveu, e que pode ser um instrumento de extrema ajuda para todas as religiões. Kepp coloca aqui no seu livro A Libertação da Vontade que, para descobrir a verdadeira causa das perturbações humanas e sociais, ele teve que abrir caminho não só para uma nova filosofia de vida e de ciência, mas até mesmo um entendimento da teologia. Ele diz aqui: não digo que seriam propriamente novas, mas sim originais, que foram alijadas da humanidade e poderão agora ser conscientizadas outra vez. Ele está advertindo aos leitores de que os elementos contidos neste livro não são uma repetição do que já existiu e que hoje está fora de moda, mas algo inteiramente primordial, devido ao uso do processo dialético entre a realidade presente e a do passado, que é a única maneira de descobrirem-se novos elementos fundamentais para a vida e para a civilização. Então, ele está aqui prevenindo que muitos valores do passado não podem agora ser ignorados e ir na enxurrada de Roldão, sob pena de uma total destruição da civilização. Dr. Kepp, a sua maneira de analisar tudo isso é tão original que a gente pode dizer que não é uma volta, né? Um simples retorno, mas é uma compreensão, uma análise, um desenvolvimento até muito original dos valores, dos primórdios da civilização. Existe um fato que é muito significativo É o seguinte, antigamente na Grécia, anticristo, né, antes de Jesus Cristo, há 2.500 anos atrás, havia lá um estudo muito grande. Começaram com a estética, né, com Odisseia, a Ilíada de Homero. Então, primeiro vieram assim os artistas. Depois vieram os pensadores, mas os pensadores, eles uniam, além da estética, uniam também a teologia à filosofia. De maneira que, estudando lá o processo que eles usavam para conhecer o mundo, era mais ou menos trino, como nós estamos fazendo agora. Agora, esse processo, né, de unir a filosofia à teologia foi muito elaborado por Agostinho, um pensador lá do século IV, quando ele estudou muito, inicialmente, Zoroastro. Ele era dessa facção, né, naquele tempo, e que fazia a separação entre Deus, o Deus bom, como ele chamava o Criador, e o Deus Lúcifer, que seria o Criador assim da matéria, na ideia deles. Então já houve uma separação. E de lá para cá, essa separação foi aumentando. Então a gente pode ver que até o século XII havia essa união. Quando se estudava filosofia, tinha também os elementos de teologia, era mais ou menos em conjunto. E não havia ainda a ciência experimental, mas a partir do século XII começou a haver uma separação, né? Então os cientistas achavam que filosofia e teologia não cabiam na questão das ciências. Então eu me lembro agora do Enzo Asi. Ele veio daquele Instituto Gemelli na Itália, que era dirigido praticamente por um padre. Era em Milão. E ele trouxe essa ideia que também, veja, interessante, né? Que era católico. Trouxe a ideia dessa separação, que haveria necessidade de viver a ciência sem filosofia e sem teologia. Então, essa ideia começou, evidentemente, na Europa e atualmente está no mundo todo, no Brasil. Então, o que que acontece, né? Houve uma retração do sentimento religioso. Então, quando se falava em Deus, Deus é na igreja. A pessoa vai lá no culto, vai lá na missa, e durante a semana ele não tem nada a ver com o mundo. Então houve uma separação enorme entre, praticamente, né, o ser humano retirou Deus da humanidade, principalmente nesta era científica. Porque o que aconteceu? Tem na Bíblia a questão do Jardim do Éden, né? Esse Jardim do Éden, muitos dizem que o grande pecado, o grande problema foi a questão da maçã, que simbolizaria assim o sexo. Isso é até uma ideia muito infantil. O que houve realmente foi que o ser humano, como fez agora, nos últimos séculos, últimos 5 ou 6 séculos, uma eliminação de Deus da vida. Então, o que eles queriam lá no, vamos dizer, no paraíso, nesse tempo, né, que chamaram agora de paraíso terrestre, o que o ser humano queria é ele ser importante, não Deus. Ele conseguir fazer o que ele quisesse, a ponto do Immanuel Kant, que é um pensador alemão, ter falado que o ser humano queria ser livre para praticar o mal. Então, o que houve foi uma separação já lá do ser humano, que dizem foi expulso do paraíso. Quer dizer, eliminou a teologia da vida diária, do trabalho, né, do pensamento, da filosofia, principalmente da ciência moderna. E com isso a sociedade está entrando numa decadência total. Então o nosso trabalho, nós chamamos de trilogia, nós estamos tentando recuperar essa trindade, né? Essa trindade, né? Que seria Deus Pai, o sentimento, Deus Filho, o pensamento, e o Espírito Santo, que seria ação, que seria a estética. Porque o ser humano, ele tem esses três elementos. E, por exemplo, Freud, ele era ateu, né? Ele se dizia ateu. Então, ele dizia que praticamente a ciência era só experimentação, era só sensorialismo. Por isso que ele colocou a questão do sexo como fundamental, porque ele era médico também, né? Neurologista. Ele dizia que essa questão de sexo era fundamental para o ser humano viver bem ou mal. Então, os psicanalistas seguiram mais uma orientação ateia, e tentando recuperar o ser humano através do estudo sobre a conduta da libido, como Jung chamou, né? Foi uma palavra dada por Jung. E de lá para cá, todo esse trabalho, né, de recuperar o doente não foi possível. Inclusive, o Jung, ele foi internado 2 ou 3 vezes por causa da depressão grave que ele sofria. E Freud, como todo mundo sabe, tinha câncer, né? Ele nunca sarou do mal físico, justamente por isso. Porque atualmente muitos religiosos falam na questão do demônio, que tem que afastar o demônio para o ser humano viver bem. E as igrejas, dos pregadores que falam isso, as igrejas estão lotadas de pessoas, porque evidentemente o ser humano, ele não pode viver não apenas sem a matéria, comida, né? A bebida, a parte material, né? Como ele também não pode viver sem o pensamento, a filosofia de vida, uma maneira de pensar, e principalmente a teologia, que é esse contato com o Criador. E todo o nosso trabalho é feito nesse sentido. Agora, a Cláudia falou desse Papa, né, Bento XVI, que renunciou. Eu acho que foi um ato heróico dele, ele ter renunciado, porque ele se vê assim muito doente, né, problema cardíaco, e nota que ele não tem tanta condição de dirigir mais de 1 bilhão de católicos. Eu acho que é uma atitude heróica que ele assumiu. E seria até um exemplo, né, para os poderosos que ficam doentes, quando estiverem assim numa saúde precária como o Papa, renunciar e deixar uma pessoa mais saudável no lugar. Alguém quer falar alguma coisa? É o Alex que vai falar, Alexandre Frascari. Não, eu queria falar, o senhor mencionou, né, da questão da teomania na ciência atual, né? E a gente lembra aquela história do Frankenstein, né? Que o Frankenstein queria criar seres, né, para adorar ele como Deus, né? E a gente observa hoje na genética, né, que o que eles querem fazer é criar novos seres, como se eles fossem deuses, né? Sem respeitar a natureza, né? E então acho que isso mostra bem a patologia do cientista, né? Que é inconscientizada, né? Ele não percebe, mas na verdade é isso que ele quer, né? É, o Alex está falando, né, que cada ser humano agora é um Frankenstein, né? Isso. A porção de pedaços unidos e que não tem mais pensamento, crença no que é verdade, e uma conduta normal. Sabe que uma característica no livro, né? O Frankenstein não tem nome, ele é chamado de demônio, né? Ah, é? É, Fiend, né? E ele não tem sentimento de culpa. É interessante, né? Então mostra esse monstro, né, que ele não tem culpa, não sente culpa. Ele é altamente inteligente, mas não sente culpa. O senhor sabe que muitos terapeutas, né, psicoterapeutas, acham que o sentimento de culpa é que estraga a vida da pessoa. Pelo contrário, se a pessoa tem sentimento de culpa, ela tem que ver por quê. Eu até ouvi outro dia no rádio, né, uma moça que gastava muito no cartão de crédito, né? Então ela falou assim: não, eu me sinto muito culpada quando eu faço isso, mas aí eu vou no meu psicólogo, aí eu fico sem culpa, aí só que ela continua gastando mais. Não, ela continua com culpa, né? Isso. Mesmo que o psicólogo queira tirar a culpa dela. Inclusive, a questão de sentimento de culpa mostra a ligação que o ser humano tem com a ética interna. E se ele quer cortar com o sentimento de culpa, ele está cortando com a ética interior que dá o equilíbrio à personalidade, à vida dele e à sociedade, né? Agora, vamos ver um trechinho sobre o nosso motor magnético, que o engenheiro aqui, o Roberto Frascari, eles estão trabalhando nisso há tempos, né? Eu gostaria então de fazer uma perguntinha. O senhor viu, senhor Roberto, que no dia 11, após a renúncia do Papa, caiu um grande raio, num céu aberto até, lá em Roma, na cúpula do Vaticano. Foi muito comentado. O senhor queria fazer alguma relação com o magnetismo, esse raio? Que se observa nos motores, por exemplo, quando se estabelece um campo magnético em uma bobina, depois que se desliga esse campo magnético, imediatamente se obtém uma alta voltagem, uma faísca, né? Então, eu acho que quando o Papa renunciou, né, ele estava desligando o magnetismo que ele deve ter gerado, por exemplo, ali no Vaticano, e pode ter causado essa descarga elétrica, por exemplo. Quando desligou o aspecto do magnetismo que ele tinha, né, na direção da sociedade. Agora, sabe, nós temos um cliente, ele dizia o seguinte, que com o ventilador normal, os gatos que ele tem, ele é maníaco por gato, né? Os gatos saíam correndo quando ligava. E agora, com o motor magnético que nós temos, os gatos deitam em frente ao ventilador e ficam lá tranquilos, se acalmam. Então, o nosso ventilador, esse ventilador que nós criamos, acalmaria qualquer pessoa que tivesse qualquer problema. Agora, a Selma, que é engenheira, ela usa o ventilador, ela ficou mais calma ultimamente ou não? Eu uso sem parar, doutor Kep. Dia e noite está ligado onde eu trabalho, onde eu durmo, viu? É um efeito muito terapizante, com certeza. Não só no verão, né? Não só no verão. Então, eu estava pensando aqui, o senhor mencionou esse resgate, né, a verdadeira realidade que nós estamos em fase de fazer na humanidade, né? E para isso, o senhor mostra muito nesse livro A Origem das Enfermidades, que inclusive é um livro assim de base, todos que querem conhecer a trilogia analítica, a necessidade então da pessoa conscientizar a inveja nesse sentido, que essa volta, essa bondade, verdade e beleza que existe no interior de cada um, só pode ser feita se o ser humano aceitar ver o grau de inveja que ele tem, que é justamente o ataque a tudo isso, né? A oposição que faz e que causa todos os problemas individuais, de saúde e a nível de sociedade também. Agora, vamos ver o jornalista José Ortiz de Camargo Neto. O Ortiz, será que com esse ventilador os jornalistas vão deixar de falar tanta mentira e enganar tanto o povo em benefício dos poderosos desonestos? Os poderosos que são desonestos, né? Precisa pôr ventiladores na redação inteira, doutor. Vão ser muitos ventiladores ligados para Bilhões, né? conseguir No país todo. no país todo. Agora, doutor Kepp, eu queria falar uma coisa. com relação ao sentimento de culpa que o Alex mencionou, que eu acho que essa orientação da psicologia moderna é uma orientação até mesmo anticristã. Porque Cristo falava que era bom a pessoa sentir, né, a culpa, ver os erros dela, para poder melhorar. Ele veio mostrar que o ser humano é, de fato, patológico, né? Pecador, né? Como os religiosos falam. Estão fazendo uma orientação contra a teologia, como o senhor falou, a separação da ciência com a teologia não dá certo. Agora, vamos ver o Richard Jones. Ele é canadense. O canadense também é mentiroso, é corrupto. Um pouco, Dr. Kevin, mas sabe? Só algumas pessoas. Não, obviamente. Uma meia dúzia só. Obviamente. Dr. Kevin, eu estava impressionado com a sua primeira parte do seu discurso hoje sobre essa questão de separação entre os campos de filosofia, teologia e ciência. Estava assistindo a um filme ontem sobre um homem que eles inventaram uma pílula que pode aumentar a capacidade de mente até 100%. E eles mostram nesse filme que essa questão de aumentar a mentalidade só tem ligação com coisas sensoriais, dinheiro, coisas do então, sexo. Então aumenta a capacidade da mente, a parte demoníaca. Exatamente. Né? E tem nada a ver com espiritualidade, eles têm nada de conexão com Deus, alguma coisa. Então mostra que o mundo está muito fora Dessa reunião que vocês tentaram fazer em sua ciência, entre teologia, filosofia e ciência. Foi marcante ontem. Sabe um povo menos corrupto ainda do que os canadenses? É o povo finlandês. Ah. Nós temos aqui um representante, então eles falam que a Finlândia não tem nenhuma corrupção. É verdade, Marco Lira? Eu acho que essa é. É bastante mentirosa essa, porque corrupção tem dentro do ser humano, tanto na Finlândia como em qualquer outro país. Mas talvez na política eles conseguiram ter mais transparência, não sei se essa é a explicação. Mas eu estava pensando também essa questão de separação dos campos filosofia, teologia e ciência, como o senhor une tudo isto. Um exemplo disto, eu pensei, o senhor mostrou hoje de manhã no programa de televisão, como em vez de agir de acordo com egoísmo, nós deveríamos agir assim, pensando em outros, em função aos outros. De acordo com o egoísmo dos outros. Não, nosso. Porque isso seria de acordo com nossa essência original, inclusive daria mais satisfação para cada indivíduo. Bom, Dr. Kepp, eu gostaria aqui de dar alguns anunciozinhos das suas atividades, das atividades da sociedade que o senhor preside. E que são importantíssimos dos nossos ouvintes. Eles podem estar querendo saber onde saber mais a respeito dessa ciência, dessa trilogia que o senhor falou, que faz a unificação desses campos. Como que essa ciência pode ajudar, desde o mais pequenino ser humano desse planeta até as mais altas instituições de poder, porque o que o senhor faz é uma ciência universal e que ela abrange indivíduos de todas as religiões, de todas as raças, de todas as culturas e de todas as idades. A ciência trilogia analítica é, por excelência, a ciência universal. Então, vocês podem saber mais sobre nós no nosso site www.stop.org.br. Nossos livros são terapêuticos, são esclarecedores, então acessem os livros, leiam, começam a ler cada dia uma frase, um parágrafo que seja, vai ser de extremo valor para a abertura da sua consciência. Nós temos cursos de pós-graduação e livres, que estão já agora em 2013, nós estamos tendo dois cursos novos, tendo início aqui na nossa sociedade. Um é o de gestão da psicossociopatologia, que forma psicossocioterapeutas, não psicanalistas, psicossocioterapeutas, é um curso de pós-graduação que a pessoa também pode fazer na modalidade livre. E ele tem início agora, na próxima terça-feira, dia 19, mas os retardatários serão aceitos e tem uma forma de poder fazer essa adaptação. E temos o curso também História Secreta do Brasil, dado por mim e por alguns também colaboradores, que vai ter início no comecinho de março, falando sobre a missão do Brasil nessa era do milênio, do terceiro milênio, e é baseado no livro que eu escrevi. Então, www.stop.org.br ou www.trilogia.ws, e o nosso telefone é 3032-3616, 3032-3616. Para sessões de terapia, psicanálise individual e de grupo, vocês poderão tirar informações nesse mesmo telefone, 3032-3616. Até a semana que vem.